elefante pergunta pra vaquinha. A colombina pergunta pro Pierrot. A enfermeira pergunta pro defunto. E todo mundo começa a perguntar. O velocista pergunta ao moribundo. O jornalista pergunta ao professor. A poesia pergunta, a poesia me dá até vontade de cantar. O engenheiro pergunta pro sem teto. O pai de santo pergunta pra Xangô. Essa pergunta que vem não sei de onde me dá até vontade de dançar. Pergunta pra vaquinha.